e o número derradeiro desta apresentação especial será o Hino de Santarém, que tem versos de Paulo Rodrigues dos Santos e música de Wilson Dias da Fonseca.